Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Lambda, lambda, lambda, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e a TV a cabo é uma conquista da humanidade. Aqui quem fala é Blue Hand, e minha TV não sai mais do Stray Channel. Aqui é Carlos Volto, eu desisti da TV e optei pela internet. Aqui é Azaghal, eu sou da caravana de Araraquara e minha pergunta é para o Jovem Nerd. Muito bem, hoje estamos em um Nerdcast especial sobre TV inteligente. Sim, mais uma vez nós não conseguimos fazer um Nerdcast sobre filmes catástrofe. O que não importa, na verdade, porque ninguém se preocupa com o próximo Nerdcast. Pois assim, é, né? Só querem que ele chegue, mas o tema, whatever. É, pois é. Eu, a portuguesa, né, cara, nem sempre acerta. Então vamos falar hoje com a presença ilustríssima de Blue Hand, muito requisitado pelos nerds, né, sobre a TV que normalmente é acusada de emburrecer as pessoas, de alienar as pessoas, né? Vamos falar sobre o lado bom da televisão, os programas que enaltecem a nossa inteligência, que nos dão cultura, aprendizado para nossas vidas. Uai, eu achei que a gente ia falar de Banheira do Gugu. Tava preparada das oito? Ah, cara, pois é, deixa pro próximo Nerdcast, né, cara? Já que acabou a Banheira do Gugu, a gente fala de TV inteligente, né? A gente muda de canal. Pô, a gente podia fazer o próximo, né, de TV burra. TV burra, né? TV estúpida. TV estúpida, com certeza. TV. Vale mais, dá mais ainda assunto do que TV inteligente. Pô, nossa, é, mano, né? Pô, vai durar uns 4 ou 5 episódios de Nerdcast. Muito bem. Vamos para a nossa leitura de e-mails com caneladas. Canelada. Canelada. Bem, vamos para os nossos e-mails. Mas antes, recadinhos, não? Sim, claro. Nós temos, primeiro recado, é a novela do iTunes, que hora volta a funcionar, para de funcionar, etc. Então, o seguinte, o iTunes voltou a funcionar. Por favor, entrem lá em como assinar no iTunes, que mudou o endereço que vocês devem colocar lá no seu iTunes. Você coloca assinar um podcast, aí você cola e copia, copia e cola o endereço lá, e aí você já tem o nosso feed diretamente para o seu iTunes. Outro aviso é que agora quem quiser vai poder mandar mensagens de voz para o Nerdcast. Exatamente. Quem for usuário do Google Talk vai poder mandar sua mensagem. O nosso endereço lá é nerdcast.jn@gmail.com. Você liga, ele não vai estar e você vai poder deixar a mensagem de voz. Mas calma aí, a pessoa tem que adicionar como se fosse um amiguinho, é isso? Exatamente, ela vai adicionar. Então repita, por favor, o endereço. O endereço é nerdcast.jn@gmail.com. Ah, muito bom. Então você adicione como um amiguinho e ligue. E aí ele cai na caixa postal, é isso? É, a cliente nunca vai estar online nesse endereço. E aí você pode deixar uma mensagem de voz. Exato. E aí você deixa sua mensagem de voz. A gente recebe e depois a gente toca aqui no Nerdcast juntamente com os outros e-mails, certo? Exatamente. Nós ainda podemos contar outra coisa? Que no futuro? Pode. Nós teremos em breve, né? Nós estamos estudando tecnologia, participação ao vivo na gravação do Nerdcast de leitores. Isso, sim. Aguardem que será a realidade em breve. E outra coisinha é lembrar a todos que gostam de comprar DVDs, por enquanto, nós temos uma parceria com o Submarino de 10% de descontos exclusivos para os produtos nerds, que você só clica através do Jovem Nerd. Então você... Temos um bannerzinho ali na direita, descontos exclusivos. Sim. Entendeu? É um bannerzinho, tem um banner grande que às vezes aparece e tem um bannerzinho que sempre aparece, descontos exclusivos. Você, quando você clica ali, você entra direto numa lista com todos os produtos que tem desconto. E vocês, nerd, deem valor a isso. Deem valor. Então, sabe a luta que foi... É verdade. Nossa negociação com o Submarino para conseguir esse desconto. Tem DVDs com um desconto adicional de mais de 10%, cara. Bom, então, muito bem. Então, não se esqueçam de clicar no pequeno banner com os descontos exclusivos do Jovem Nerd e vejam a lista que está lá, todos aqueles produtos na lista que você vai entrar dentro do Submarino já tem o desconto incluído. Incluso. E, mas, não se... Não, não, não, não, não, Priencânico, que nós queremos aumentar essa lista de descontos. Nós queremos adicionar livros e outros produtos. Nós estamos negociando com o Submarino em breve. É, porque o Submarino vai fazer uma análise, né, assim, do comportamento dessa lista. Exatamente. Quando se vender bastante, se for bom, é, a gente vai conseguir botar livro e mais DVDs, uma variedade maior e tal. Exatamente. Eu tenho um agradecimento a fazer aos leitores que estão mandando notícias e ajudando o Jovem Nerd News a virar um super site de notícias. É verdade, muito bom. Muito boas notícias, estão populando o nosso Jovem Nerd News todos os dias. Muito obrigado, leitores, continuem mandando e suas notícias são muito bem-vindas. E primeiro e-mail de Álvaro Lies, ou Álvaro Lies, né? Álvaro Mente, piadinha. 18 anos do interior, apenas, interior. Olá pessoal, sou um daqueles nerds mutantes devido à grande proximidade do meu PC ao mundo natural. Sou uma espécie de jungle nerd. Bem, esse último Nerdcast sobre jogos de tabuleiros, eu estava a ouvi-lo do alto de uma jabuticabeira, buscando a maior jabuticaba do galho mais alto, e estava ouvindo através do meu novo iPod. Na hora que vocês contaram sobre o caso das Barbies pornográficas e o cuscuz, eu quase caí da árvore. Cara, isso é sério? Meu Deus. Cara, eu tava na árvore. Primeiro porque eu tava rindo, segundo porque distraído com suas falácias, eu não me apercebi que uma arara de estimação que habita a jabuticabeira se aproximava para expulsar o intruso de sua árvore e roubava seus suprimentos de alimento. Ela bicou minha camisa, eu me assustei, caí dois galhos para baixo, o iPod ficou pendurado pelo fio, enroscado na camisa, maior sorte que ele não caiu na lama. Cara, que situação é essa, cara? Parece aquele cara que se assustou, caiu, quebrou o lixo. Ai, pois é. Lembra? Aquela dá pra acreditar mais naquela. O problema, continua ele, não era eu cair da árvore e ficar aleijado. O problema era estragar meu iPod, que custou uma fortuna e eu esperei um mês pra vir dos Estados Unidos. Muito bom. Moral da história, malditos sejam vocês nerds e suas histórias engraçadas. Malditos! Que é, segundo ele, uma referência, né, uma fala do bispo do Feitiço de Áquila antes de morrer. Malditos! Oliver Pérez, 30 anos, Guarulhos, São Paulo. Caras, depois de sugestões para Nerdcast como Senhor dos Anéis, Star Wars e X-Files e outros assuntos da mesma importância, vocês me fazem um Nerdcast de quê? É lógico, obviamente, jogos de tabuleiros. Queria saber quem foi o idealizador dessa empreitada que simplesmente chegou e disse: mas é claro, jogos de tabuleiro. Fui eu. Mas é por essas e outras que adoramos o Nerdcast e espero que não encurtem o programa, como andam comentando por aí entre vocês nas transmissões. Também vi no site do Jovem Nerd o lançamento gringo do box DVD do super-herói americano e discordo do Azaghal, o mestre supremo do universo. Ele não escreveu isso. A série é muito conhecida para os brasileiros e o box vai valer a pena só de ter o manual, cara. Eu até agora não concebi o manual, cara. É muito bom. Afinal, quando o mesmo foi recuperado na série, eu não cheguei a ver esse episódio. Uhum. Nosso herói, que voava graciosamente, o perdeu novamente. Ele recebeu o manual quando estava em tamanho muito pequeno. Não me recordo por quê. E depois que retornou ao seu tamanho normal, o manual não acompanhou. E ficou pequenininho. Ai, meu Deus. É, não, o super-herói americano era uma série dos anos 80, do carinha que se vestiu de vermelho, lourinho, de cabelinho de anjo, né? E ele tinha uma roupa de super-herói que dava superpoderes pra ele, mas ele tinha perdido o manual. E era comédia, era cheio de atrapalhada, cheio de zoação. E vai lançar um mega box. Tá lá no Jovem Nerd News. Mas ela é fora só, né? Por enquanto, nenhuma notícia. É, isso não chega no Brasil nem em mil anos, cara. Pois é. A gente não vai encurtar os Nerdcasts, a gente só não quer que ele ultrapasse uma hora. Que ultimamente eu dou ultrapassando quase 1h20, aí não dá, é muita coisa. Então, seguindo, Rafael Pog, meu nome é italiano, pronuncia-se Poggi. Peraí, é Poggi ou Pog? Poggi? Poggi. Poggi. Poggi. Poggi. Rafael Poggi, 30 anos. Gente, pelo amor de Deus. Como deixaram de mencionar com maior importância a Hot Sexy Terrorist Monday? Isso se refere ao Nerdcast de 24 horas. A linda atriz fez aquele filme Não É Mais Um Besteirol Americano e protagoniza cenas tórridas no seriado The L World, que é o seriado das lésbicas. Vocês devem ser muito nerd mesmo pra ficar falando de caras robustos e esquecer uma gata como aquela. Peraí, a gente não esqueceu, a gente falou dela. Falando da... Corrija ele, jovem. Olha, Rafael, pode. Nós falamos da Sexy Terrorist. óbvio. Nós não só falamos Rafael pode. Pode. Como na imagem de anúncio, ela está com a roupa desse filme que você citou, não é mais um besteirão americano, isso, passando por cima da Kim Bauer, vestida de colegial. Exatamente. Vamos prestar atenção em todas as referências. Canelada, essa é a parte que eu mais adoro. Canelada do leitor! Cara, esse e-mail eu separei por uma simples coisa. Ah, fala. E-mail de Manja, Rolândia. O nome do cara é Manja. Só isso. E Rolândia. E de onde ele é? Levar, Rolândia, não. Paraná. Cara, demais, cara. Aí ele falou um monte de coisa aqui. Ah, ele tá pedindo o... E exatamente, ele deu a sugestão da gente fazer o Nerdcast sobre os Mochileiros da Galáxia. Não, Guia do Mochileiro da Galáxia. É uma boa ideia, eu vou falar ouvir o sobre que a gente faz. A resposta sobre a vida, o universo e tudo mais. Agora eu sou fã dos audiobooks. Eu falei pra você que era bom. Eu descobri os audiobooks, exato, cara. É muito bom, cara. Eu ouvi Between Nerds. Between, vamos falar no próximo Nerdcast de Lost em dezembro. Vamos lá. Carlos Eduardo, 26 anos, Brasília, Distrito Federal. Pelo amor de Jaga, diz ele. Se houvesse uma votação para escolher os melhores Nerdcasts, com certeza ficaria em dúvida entre os Festas de Play e esse último, que foi o Jogos de Tabuleiro, que é o Senhor Isso. Mostarda na Oceania com o Cuscuz. Coincidentemente, Isso. os dois tiveram a participação da Senhora Jovem Nerd e da Portuguesa, que ajudam o programa a não falar nada com nada, né? Estou chocado ao ouvir a confissão da senhora JN que brincava de, digamos, ferro na boneca. Ué, Cuscuz! E ver o JN todo nervoso com a história das cabeçadas na cama foi ótimo também. Segundo o Carlos Volta, né? O estrabo da cama. Estrabo da cama, cara. Por que que eu fui deixar isso passar, cara? Deixamos passar. E ele continua. Enquanto ouvia, tive que olhar o título do programa porque não sabia mais do que estavam ou não estavam falando. Eu poderia falar que vocês estão de parabéns e que adoro vocês, mas não vou falar porque todo mundo já fala isso. Muito obrigado, Carlos Eduardo. Lucas Campo Grande, MS. Esse é o primeiro Nerdcast que eu ouço. Isso eu achei legal porque sempre tem alguém novo é, ali escutando. É verdade. E com certeza vou tornar isso um hábito, porque é muito bom. Tá bem que às vezes eu me perco nas risadas quando fica difícil de entender o que vocês estão dizendo. Mas mesmo assim é demais. Nosso grupo de amigos sempre se reúne para jogar esses joguinhos. Nosso preferido é Imagem e Ação. Mas eu também adoro War e Scotland Yard. Uhum. Entre nós tem as clássicas de desenhar um lacinho nos objetos para indicar a mudança de gênero nas palavras. Ele está dizendo Imagem e Ação. Aí ele dá um exemplo de correia. Que eles desenham uma caixa de correio e colocam um lacinho em cima da caixa. Quer dizer que é feminino? Isso, que é correia. Caraca, que macete, cara. Isso é mandiga. Mas o motivo principal da minha mensagem é o seguinte. Ao ver o assunto do podcast de vocês, lembrei imediatamente de uma comunidade no Orkut da qual eu faço parte, cuja descrição me faz rolar de rir cada vez que eu leio, sem exceções. A descrição é: e lá estão você e todos os seus amigos curtindo em uma noite de semana na casa de alguém, conversando e comendo pizza. E é lógico, jogando um belo jogo de tabuleiro. Seja ele War, Jogo da Vida ou Banco Imobiliário, todas as peças bem arrumadinhas em seus limites. Até que aparece aquele amigo filho de uma bela de uma descoordenada e joga a merda do dado em cima do tabuleiro. Pronto, lá se vão os exércitos brancos pra que pariu, e os hotéis que estavam em Copacabana param em Morumbi. O carrinho que tava no dia do pagamento voa até o juízo final. Você grita, filha da puta, não joga o dado no tabuleiro, puta que pariu, no tabuleiro não! Muito bom, cara. O nome, obviamente, é puta que pariu no tabuleiro não. Gente... Um abraço pra todos. A gente esqueceu de falar sobre isso, né, cara? É uma coisa... Realmente reincidente em jogos de tabuleiro. Que pariu. Ah, muito no bom, tabuleiro. Muito bem. bem, esses foram nossos e-mails patrocinados por Guaraná Convenção. Dolly, vamos lá, é, propaganda de graça por enquanto. A Dolly é a propaganda mais inteligente que eu já vi no mundo, cara. Porque eles vão direto no ponto. Nós vamos falar esta porra até você decorar. É verdade, né, cara? E quem não decora, né, cara? Quem não sabe essa musiquinha? A gente se curva a eles. Dolly Guaraná Dolly. Aprovado. Aprovado por quem, né, cara? Por quem, né, cara? Boa pergunta. O cara fez um Guaraná Cone com o nome da ovelha cônica e o que é? Será que é por causa disso? O quê? Que o nome é Dolly? Porque é um Guaraná clone? Com certeza, né, que você disse que o cara pensou. Caraca, cara, parabéns pro cara. Ai, ai, então. Falando de Dolly, vamos passar para a TV inteligente. Já começamos bem, né, cara? Existe vida inteligente na TV? É, pois é, existe. Olha só, infelizmente, a maior parte do conteúdo da TV inteligente está concentrado nos canais por assinatura. Nem todos os nerds têm esses canais, mas esse Nerdcast ele vai servir para duas coisas. Um, informá-los da existência dessa programação variada e de bom gosto, de bom grado, e incitá-los a, quem sabe, né, buscar o objetivo de ter uma TV paga na sua casa, porque vale muito a pena se você tem um tempinho que você gasta na frente da televisão, que gaste esse tempo com programas inteligentes. Mas antes vamos lembrar da TV aberta. A TV aberta, apesar de ser o que é, já teve a sua cota de programas inteligentes muito bem representados. Teve. Você lembra que passava na TV aberta o Mundo de Bikman? Antes da gente falar do Mundo de Bikman, vou puxar um programa mais antigo. Fale. Patati Patatá. Patati Patatá? O que que tem? Vocês não lembram desse programa? Eu lembro do nome apenas. Se você quer sorrir, é com Patati. Isso. Se você quer brincar, não, com Patatá. Não, não faço musiquinha, não. Se você quer sorrir e brincar, Patati Patatá. Era um programa legal de crianças. Tinha lá essas curiosidades e tal. Era TVE, um programa inteligente. Que tinha as mãos, era da TVE. Tinha as mãos mágicas? Isso. Olha. As mãos que vinham antes. As mãos azuis, né? Cara, eu não lembro. Era de preto, nada disso, não, perdi na memória. Era tudo preto de alguém com uma luva, né? Que eram as mãos que as mãos ficavam voando e faziam recortes e coisas que, com papel e cola. E eu sempre tentava reproduzir isso. Cara, sempre era um desastre, né? Mas era muito legal esses programas. Era um bem inteligente, né, cara? Exatamente. Tivemos um programa gringo, que era o Mundo de Bikman, que passava também, acho que na TV Educativa, não passava? Acho que era na TV de São Paulo, na TV Cultura, né? Hoje passou no Rio também. Chegou a passar no Rio também. Não sei se foi na TV, mas acho que chegou até a passar. O Mundo de Bikman, né, é muito legal, cara. Ainda passa hoje no canal Boomerang. Muito bom, cara. É um programa que tinha um cientista maluco, um cara vestido de rato ridículo e uma menina magrinha, e eles falavam sobre experimentos científicos numa linguagem mais infantil, cheia de efeitos sonoros e especiais e tal. E eles falavam sobre ciência, física, a história da física, falavam sobre os grandes cientistas de uma forma que, cara, pra qualquer um é interessante. Eu vejo até hoje o Mundo de Bikman. Aprendo muita coisa com o Mundo de Bikman, muito legal. Eu gostava do rato. O rato era demais, cara. Como é que era o nome? Era o Lester. Era muito bom. Telecurso segundo grau, faço até hoje. Cara, isso aí é uma hora que eu tô dormindo, esse, né? É muito cedo. Não, volta e meia eu assisto, cara. Não, cara. Juro por Deus. Eu sou formado em mecânica, em construção civil, pelo Telecurso segundo grau. Esse programa, cara, eu já falo, eles transmitem pros alienígenas pra eles irem aprendendo sobre a Terra, cara. É ruim ter um amigo teu que fez o Telecurso segundo grau e se formou. Quem? Um austríaco. Sério? Meu Deus. Tá de brincadeira, hein? Tô te falando. Muito e bom. Bem, acordava todo dia 5 da manhã pra fazer. Outro programa infantil inteligente era o Castelo Rá-Tim-Bum também, tinha várias. Tinha lá o seu teatrinho, mas tinha suas coisas, né, que valiam a pena serem ditas. A TVE era o berço desses programas, né, cara? É, pois mas, é. O próprio nome. Essa deveria ser a função da TVE. Exatamente. Ele tinha outros programas também, com aquele cara que fazia as propagandas. Putz. Sabe, aquele magrinho? Sei, fazia propaganda de escova de dente. Isso, exatamente. Ele tinha um programa. Ele fazia o Rá-Tim-Bum. Ele fazia o Rá-Tim-Bum. Fazia. Também. Ele tinha um programa bem interessante na TVE. Eu não lembro o nome, mas eu sinto que era legal. E tinha contadores de história. A TVE antigamente ela era melhor. Era, né? Era, eu acho que era. Era. Eu acho que era. Tá mal frequentado hoje em dia. Bom, mais recentemente a TV aberta ganhou versões brasileiras de programas de lá fora inteligentes de muito sucesso. Um deles... Big Brother. Não. Deus me livre, cara. Estou falando de O Aprendiz. O Aprendiz com isso. Roberto Justus, cara. Olha só. Não, O Aprendiz começou com um reality show na onda de reality shows. Com ninguém menos do que Donald Trump, né, cara? É um cara que sabe viver, é né, é um cara que sabe viver, que não tem medo de andar com aquele cabelo. Pra não, cara, porque a partir de, sei lá, X dele, milhões, não importa o seu penteado. Exato. Você pode ver, o cara que é muito rico não tem cabelo bonito. Não tem. Tá nem aí. Bill Gates. É uma maçaroca. Silvio Santos, cara. Parece um capacete. Donald Trump parece um macaco sentado na cabeça. Com certeza. É, a mesma diferença do excêntrico pro maluco. Rico nunca é maluco. Pois é, então, alguém notou que o Donald Trump com aquele cabelo era um sinal de excentricidade, né? Eu falei, esse cara é excêntrico, então vamos ver se ele topa fazer um programa de televisão. Porque, pô, cara não precisa, né, cara? Ele pode ficar cara, sentado... Cara, tinha um quadro no David Letterman. Ah, é, que muito o bom. O Letterman botava vários tupetes. Isso. E aí a pergunta era Trump ou Monk? É. Trump ou macaco? É, só mostrava o topo da cabeça. Né? Só o topo. E aí você tinha que dizer, ah, essa cabeça aqui é o Donald Trump. Exatamente. Ou essa aqui é um macaco. Cara, em 90% das vezes as pessoas falavam que o Trump é um macaco, cara. Depois ele evoluiu pra Trump ou Wookie. Essa, botava o Chewbacca, o outro Wookie e o Donald Trump. Aí botava só o topo da cabeça e ninguém acertava. Aí, bom, e aí os caras trouxeram essa ideia pra cá e falaram assim, quem é que é um empresário de sucesso excêntrico no Brasil? Aí, os caras abriram a revista Caras, Roberto Justus. E, cara, não é que deu certo, cara, Roberto Justus, ele não é só um cara, um empresário bem-sucedido que quer aparecer, ele sabe mesmo o que fala, cara. Ele é muito bom, é um programa muito inteligente, se você pensa o contrário de reality shows, que normalmente são idiotas. Esse é um reality show inteligente porque, por exemplo, a palavra endomarketing, eu nunca tinha ouvido falar na televisão essa palavra, na vida. Assim, eu conhecia, eu sei o que é endomarketing, mas na televisão, se alguém falar endomarketing, 17 anunciantes desistem do programa. E no Justus é o contrário, não, no negócio do Aprendiz é o contrário, cara, o programa tem cada vez mais anunciantes, o Justus anda cada vez com, parece que ele tá andando com um uniforme de Fórmula 1, cara. E aí, pô, cara, os caras, né, as pessoas, elas são estudantes ou pessoas formadas em comércio internacional, ou outra é advogado e tal, e eles vão disputar uma vaga numa empresa, uma das empresas do grupo lá dos Justus, e ele vai julgar as pessoas. É, na verdade é uma mega entrevista de emprego, e os caras fazem diversas ações de marketing, design, logística, e é muito interessante. Os caras fazem um negócio que parece chato ser muito interessante na televisão, principalmente quando os Justus esculacham os caras e tal. Teve um cara agora que falou assim, Roberto Justus, eu sou o presidente da minha vida e eu estou demitindo você da minha vida. Ele sabia que ele ia ser demitido. E aí ele falou isso pra ele, cara, a cara do cara. E o cara começou a esculachar o cara, mas tanto. Mas e calma aí. Defina quem é o cara e quem é cara. A cara do cara. O cara começou a esculachar o cara tanto que o cara caiu com a cara no chão, cara. Cara, a cara do cara. E o cara começou a esculachar o cara, mas esse é um defeito meu, falar muito cara, eu odeio isso quando eu escuto o Nerdcast. Eu vou parar com isso. Bom, felizmente eu não sou radialista, então... Mas obrigado por me corrigir, é verdade. O cara... É o Peter, o nome do fulano. Ele chegou pro Justo e falou isso. Aí o Justo chegou, cara, esculachou. O rapaz, até o último momento possível, o diretor assim, chega! Caraca. Não, e com razão. E o cara saiu chorando, pedindo desculpa pra mulher. Eu te amo e tal, não sei o que. Eu sou um ser humano, eu erro e tal. Foi bom, cara. Que tentou botar o Justo contra a parede e ele devolveu na hora. E aí teve uma vez uma... Ele pegou uma das meninas que ganhou o segundo aprendiz. Ela foi contratada. e ele pegou ela pra ser uma ajudante, um Smithers dele, né? Ela fica do lado dele. Exatamente. Aí ele chegou, e aí, quem eu devo me demitir? Aí a menina, ai, não sei. Aí, se você não sabe, eu vou demitir você. Cara, a cara da mulher, cara. Foi muito bom, cara, era demais. Esse programa é produzido por quem? Esse programa, ele, não sei por quem é produzido, mas ele passa na People and Arts, no programa A Cabo, no Brasil, e na Record, TV aberta. Eu acho que a Record faz uma parte com a produtora. Eu sei que ele falou em entrevista que cada episódio do programa custa 90 mil reais, no mínimo. Cara, por que o Silvio Santos não teve essa ideia? Ah, pois é. É, deu mole, né, cara? Não seria melhor, cara? O aprendiz com Ah, seria muito melhor, cara. Depende de você. Você acabou de botar uma ideia genial no ar, cara. Que mole que o Silvio deu, cara. Seria genial. É, cara, o aprendiz com cenoura Bravanel. Olha, eu não vi a sua prova, mas a minha filha número 3 viu e disse que foi muito bom. Ia ser demais, cara. Com certeza. E outro programa que está vindo para a TV aberta, versão brasileira, lá de fora, é Super Nanny. Acho que já passa. Já passa. SBT dessa vez. E eles... O Silvio não perdeu todos. É verdade. Ele pegou uma Super Nanny genérica e eu achei, cara, isso vai ser horrível. Super Nanny brasileira e tal. Ah, é o brasileiro. Achei que era o gringo. Não. Ele refez. Versão brasileira. Ele passa, acho que, domingos no SBT. E é bom, cara. O programa é de qualidade. Quer dizer, de fato, a psicóloga, ela entende da coisa. Ela faz as mesmas técnicas da Super Nanny inglesa. É gordinha também? Não, é gordinha, pois é. Mas é uma coisa só tem um defeito. Eu não sei o que é com os programas brasileiros, separado com os programas de lá, na questão do áudio. Eu não sei se são as casas feitas de alvenaria, alguma coisa, o tamanho do eco que existe. O cara fala alguma coisa e tem um eco horrível, e lá fora não tem eco. É, infelizmente, só a Rede Globo sabe filmar aqui. Pois é, cara. É chato constatar isso, mas é verdade. É, pra que é sério. São problemas técnicos, mas a qualidade do programa é boa. Vale a pena. Eu, que quero ser pai um dia, eventualmente, anoto... as técnicas, eu gosto, pariu, eu estou treinando. Anota onde? Anota na minha mente, eu lembro. Ah, tá. Você me vira pra cara. Eu queria ver a versão alemã desse programa. Nazi-Neme. A Nazi-Neme. Tem algumas crianças que precisam da Nazi-Neme, cara. Sabe como é que é o ônibus escolar na Alemanha? Como? Kindertransport. É Kindertransport. Tem outros programas, né? Agora não, mas antigamente talvez pudesse ter sido considerado um programa inteligente, o Fantástico. Olha, o Fantástico, pois é. Só nos anos 60, cara. O Fantástico. Não, mas ele já teve alguma coisa interessante. Hoje em dia ele é um recorte de babaquices, né, cara? Muita babaquice. Cara, eu lembro que um programa que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Caçadores de Mitos, aí o Fantástico decidiu passar o Caçadores de Mitos e emburreceu completamente o Caçadores de Mitos. Eles pegaram Exato. O filho do Lúcio Mauro, sabe quem é? Meu Deus, cara. E aí eles botavam o cara pra narrar o negócio em português, e eles não deixavam os caras falar inglês, nem legendavam, nem dublavam, nem nada. E só o Lúcio Mauro Filho ficava lá narrando a coisa, e tinha uma produção idiota. Por exemplo, teve uma vez que eles foram medir se era mais, se você se molhava mais correndo ou andando na chuva. Uhum. E aí, em vez de só mostrar o programa dos caras, cara, os caras disponibilizaram uma equipe dos bombeiros, no, sei lá, no parque da cidade, pra ficar com a mangueira jogando água pro alto, pro filho do Lúcio Mauro ficar andando e correndo na chuva, fazendo graça na frente da câmera, sabe? Exemplificando a coisa. Aí que vergonha, cara, que horrível. Emburreceram o negócio, é muito ruim, cara. E aí parou de passar. É a falta que o Boni faz. O Fantástico tem uma série, olha só, o Fantástico tem uma série muito boa agora, que é o Poeira das Estrelas. Que é uma série da BBC também. Que é, não. Punheta das Estrelas, cara. Que é chato pra caralho. Não é chato, é muito inteligente, é muito bom. Só que é uma cópia muito chumbrega do Cosmos, do Carl Sagan, que inclusive teve vendendo aí nas bancas um tempo atrás os DVDs do Cosmos, que é muito bom. É a versão mais... Cara, por falar em TV... Cosmos, tem que fazer de novo pra ganhar mais um dinheiro. É assim que funciona. Por falar em TV vendendo, cara, estão vendendo uma caixa absurda do super-herói americano, você viu? Ai, meu Deus, Jabá? Não, cara, eu tô enlouquecido, cara. Eu tô precisando juntar uma grana pra comprar essa parada, cara. Ela vem com um manual. O manual, você entendeu que ele isso, perdeu, cara? Exato. Cara, muito bom, cara. Muito bom. Muito bom. A TV inteligente, né, a gente tá percebendo, ela é chata, né? Não é chata. Ela não é idiota ou divertida, engraçada, mas ela é inteligente. A proposta dela é diferente. Ah, às vezes Às vezes é divertido assim, o Mythbusters é divertido. É verdade. Eu acho que falta nudez na TV inteligente. Que ótimo. Mas, olha, se você quer pensar, você pode pelo menos exemplificar, explicitar a nudez daquele programa da Sue Johansson. Ai, meu Deus, cara, esse programa não é inteligente, esse programa é nojento, cara. Eu tinha que mencionar. É aquele da velha? A velhinha. Não, esse não dá. Eu quero, cara, eu quero que você imagine a sua avó fazendo aquilo, cara. Se você acha legal, eu quero que você imagine a sua avó falando, não, você pega essa peroba aqui e enfia no rabo da sua namorada. Mas não esquece de lubrificar. Ah, cara, que nojo, cara. Mas olha, ela quer dizer, tem dúvidas muito ridículas, tem dúvidas inteligentes, tem dúvidas muito ridículas. Tinha uma garota perguntando se fio terra engravidava. Né? Então são coisas, né, ela tem que responder, infelizmente. É horrível. Eu ouvi uma entrevista dela falando, ela tem dois programas, ela tem um americano e um canadense. É. E ela disse que o programa americano, as perguntas são as mais imbecis e que o programa americano é composto de B.O.s. Isso, ela disse que lá no Canadá perguntam mais sobre relacionamentos, essas coisas, e no americano saem essas pérolas aí, como eu mencionei. Eu ouvi uma tem vez... Tem já a versão brasileira. Tem? Tá brincando. Que é parecido. Com alguma velha? Com a Dercy Gonçalves ou a Lady Francisco? Que passa no SBT domingo à noite. Que isso, cara? Sério? Não, tá louco? Depois do filme, passa um programa, passa aquelas umas séries, eu acho. Depois dessas séries, passa um programa com uma sexóloga, com uma psicóloga, não sei. Ela respondendo perguntas sobre sexo. Tem aquela tica da MTV também fica respondendo, aquela tatuada. Era aquela mulher. Penélope. Cara, ela tá cada vez mais puta merda, cara. O que tá acontecendo ali, cara? Mas ela é simpática, Penélope. Eu entendo que ser filho do Marcelo Nova não é fácil. É verdade, né? Filho do Marcelo Nova, que beleza. Você vê o que acontece, né, cara? O que acontece. Mas então, aí ela falou que os canadenses são mais inteligentes. Eu vi uma vez um programa em que a pergunta era sobre piercing nas partes íntimas. Uhum. E aí o cara falou que tinha... Ele colocou um piercing na namorada, no clitóris dela. Ai, meu Deus, que maluco. E aí que depois disso ela ficou meio... Ela tava insensível, estava um pouco... Quando é que isso vai passar? E aí ela falou, o piercing, ele não pode ser colocado no clitóris, que é cheio de terminações nervosas. Exatamente. Ele tem que ser colocado acima. O cara virou e falou, oh my God. Oh my God. O cara matou as terminações nervosas da mulher. Matou, a mulher não sente mais prazer. Virou uma freira. Um eunuca. É o meu nuca, né, cara? Que filha da mãe, né, cara? Não façam isso, seus nerds idiotas. Na GNT tem um programa muito bom que já foi melhor, que é o Manhattan Connection. Cara, depois que o Paulo Francis morreu, o programa acabou. Mas o Paulo Francis, obviamente, era o que tocava o Rebu lá. O Paulo programa é o Paulo Francis falando ele. Hein? Paulo Francis é meu ídolo. O Paulo Francis, você sabe que uma vez que mostraram, assim... Eu sei que ele um dia disse que ele não sabia que ele falava daquele jeito, ele não percebia. Que nem o Gil Gomes. Você fala... Os Estados Unidos disse que o Arafat tem 7 dias para concordar. Ele não tinha noção que ele falava assim, cara. Assim, que coisa estranha, né? Eu não tinha percebido. E aí era o jeitão dele, cara. Quando ele morreu, realmente o Manhattan teve a sua época mais, né, mais boring. Mas aí veio uma época muito boa, foi a do Nelson Motta e do Jabor, quando eles estavam juntos. Ah, eu odeio o Jabor, cara. Que isso, cara, mas o Jabor é... Odeio, cara, é um pedante imbecil. Não, não fala isso. O Jabor, cara, ele tem que botar, tacar fogo no negócio, cara. Assim como hoje é o outro que tá no Brasil, como é que é o nome? Eles tentavam fazer um papel de Paulo Francis, mas nenhum deles chegava aos pés. Ah, pois, mas o... Porque eles se importam, o negócio do Paulo Francis é que eles não se importavam, eles não estavam nem aí. Falei que o Jabor, ele é ótimo falando de política. Agora, quando tenta falar de outras coisas, ele já peca um pouco, já meio complicado. Quem é o cara que escreve na Veja, que tá lá hoje? É o Maynard. O Maynard, Diogo Maynard. Ele é o cara controverso de hoje, mas... Menino, papo... Ele pelo menos admite que ele é o Paulo Francis dos pobres. Cara, Diogo Maynard, o Paulo Francis dos pobres. Mas ele tem que ter esse papel. Ele é do contra e... Na coluna dele ele é do contra, e se ele for a favor de alguma coisa, não tem graça. Mas não é a mesma coisa que era antigamente, Marrata. O programa do Jô Soares era um programa inteligente? Não, cara, o programa do Jô Soares, ele tinha muito mais status do que tem hoje, eu acredito. Na época do... Você sabe, o Jô Soares, ele é uma farsa, né? Para com isso, que se a gente for no Jô Soares, a gente vai poder ter que retirar tudo isso que você diz. Mas esse cara não deve se curvar ao sistema, Jovem. Não, deve sim. Quando o sistema... O cara é poliglota, ele é tão poliglota quanto o Papa. Ele fala... Não, mas olha só. Cara, ele fala Hollywood, cara! Mas isso é uma escolha dele, manter o H mudo. Como tem gente... Cada escolha uma perda, né, cara? Você não fale assim do Jô Soares. O programa dele já foi melhor, eu também acho. Como acho que o Manhattan já foi melhor. Quer dizer que tudo está fadado a fracassar? Será que nós teremos uma merda daqui a algum tempo? A gente, ó, você vê, o Popó acabou de se aposentar, né? Ele viu que perdeu uma vez, aí, opa, chega! Saiu por cima. Exatamente. É o que a gente deve saber fazer, né? Cara, quem saiu por cima foi o Pelé, cara. O resto tá aprendendo aí, cara. Muito bom. O Pelé me fala muito a ele. Mas o Pelé é o Pelé. Você é jogador de futebol, obrigação dele. Seguindo adiante, nós temos programas no Discovery Channel com Caçadores de Mitos. Um programa divertido e inteligente. Mythbusters é muito bom. Que legal aquele que eles fizeram do foguete de carne, se chegar a ver. Foguete... Ah, de salame? É. Cara, isso aquele é daqui inacreditável. O foguete... O combustível do foguete era um salame. Era isso, não era? O combustível do foguete era um salame e uma mistura de pólvora com... Um outro negócio. Com gasolina. Não, é uma mistura de pólvora com álcool. Eles tinham assim. Alguma reação química com salame que dava... Que pariu, cara. Era um foguete grande e um foguete boa legalzinho. O que eu mais gostei era um que eles provaram que o rock and roll, ao contrário do que todos dizem, faz as plantas crescerem mais fortes e saudáveis. Eles não provaram isso. Tá, não. Tudo bem. Quando é pra tirar um barco de dentro d'água... Oh, não, parabéns, eles conseguiram. Quando o cara bota duas plantas, uma com alto-falante tocando Mozart e outra tocando heavy metal, a planta do Mozart morre e a do heavy metal vira uma jaqueira, ninguém provou nada. Não foi isso. A experiência foi bichada. Eles perderam metade dos experimentos porque faltou água e as folhas morreram porque estavam sem água. Cara, mas as ervilhas crescem mais com rock and roll. Mas das que sobraram, as que mais cresceram foram do rock and roll. Que era aquele mito de se você falar com a planta, coisas positivas, ela cresce mais e tal. Ah, mesmo. Eles gravaram um CD falando: você é linda, eu te amo, cresça bastante. E outro: eu odeio planta você, morreu. Você é uma planta feia, seca, transgênica, sabe? E aí botaram um com música clássica, outro com rock and roll e tal. No fim, deu bichou em vários experimentos, mas a música de rock and roll cresceu mais. Você vê, fora, tirou água, tirou tudo, mas a planta do rock and roll, cara, ficou lá. Outro campeão também é aquele de Zé atirando na água pra ver se a bala se você pode mergulhar embaixo d'água e pedir os tiros. Eu não vi se esse. Se tiver um metro abaixo d'água, você pode pedir um tiro de fuzil, não mata você. Ah, Você perdeu os caras dando um tiro de .50 na piscina, que um imbatível. As armas, as balas das armas de mão furavam mais a água do que os rifles, não era? Porque os rifles eram mais rápidos, eles entregavam na água. E elas quebravam todas, pois é. Então, nerd, se vocês estiverem fugindo de uma batalha, de um tiroteio, pulem na água, 2 metros embaixo d'água, fica lá um tempo, e vocês estão salvos, é bom. Agora... Nerd não tem fôlego, sabe que estão tudo errado. Não tem saída, cara. Um programa também muito bom, um dos muito melhores, foi o do jato, que eles tentaram mostrar que um jato de avião vira um carro. Eles tentaram mostrar um jato de avião virando um carro. É que isso aconteceu aqui. Eles foram até no... Aconteceu no Rio. Aconteceu no Brasil, só que eles estavam mostrando isso no programa. Aí eles não conseguem realizar isso no programa. Eles não conseguem fazer. Aí no final do programa eles falam: olha, nós descobrimos que aconteceu isso no Brasil e no Rio de Janeiro. A história é que eles tinham visto na internet esse mito. Aí eles decidiram provar. Eles não puderam, não tiveram autorização de fazer um avião de verdade acelerar e fazer o carro voar. Então eles tentaram reproduzir a força com ventiladores, com mega ventiladores de Hollywood lá e não conseguiu, só descamou o carro inteiro, mas não virou. Aí depois eles descobriram, olha, aconteceu, eles acharam lá uma reportagem lá da RJTV mostrando o táxi sendo rebocado e tal. Outra coisa legal que eles provaram é que eles, você dá um tiro num tanque de combustível do carro, não explode. Mas é claro, pois não. Ah, mas todo filme, né, cara? Atire no tanque de combustível! Pá! Filme. É, eles provaram também aquele que você dá um tiro no carro, todo carro filme. Atrás. Igual o filme. Que o tiro não empurra você pra trás. Ah, sim, é verdade. Os caras dão aqueles pulos pra trás. Esse foi o especial Mito de Hollywood, que foi muito interessante. Eles provaram um que me decepcionou muito, cara. Qual? Eles provaram que se o elevador cair e você pular um pouco antes do impacto, não faz diferença nenhuma, você explode do mesmo jeito. Coitado, eu não acredito. Você acreditava nessa? Eu sempre acreditei na Pantera Cor-de-Rosa, cara. É, dá um pulinho antes do impacto, tá salvo. A Pantera saía da casa, lembra? A casa caindo, ela abria a porta, saiu um segundo antes, a casa explodia e ela saiu andando. Ah, muito bom. Tem mitos nacionais? Mitos nacionais, cara. Pô, não sei. Tem mitos que fizeram parte da minha infância, mas que, pelo visto, eram internacionais. Que eles já fizeram aquele negócio de você... Na época que a garrafa de Coca-Cola era de vidro, e você tinha aquela tampinha que você não tinha como botar de volta, aí bota uma colher virada com o cabo pra dentro que não sai o gás, né? Quem inventou isso, cara? Eles provaram que ó, isso é uma maluquice, né, cara? Não existe. É um fator psicológico, fator... né? Bota uma colher, cara, como assim? Aquele dente que eles tiraram do fundo do mar com bolinha de ping-pong foi muito engraçado. Puta, eu vi baseado na revista do Tio Patinhas. E a pedra funcionou direitinho. Eles afundaram um pequeno barco de pesca, né? E aí eles pegaram um mega... Encheu o barco de bolinha de ping-pong. Eles pegaram um mega aspirador, ao contrário, sei lá. Botaram um tubo lá dentro do barco e encheram com milhões de bolinhas de ping-pong que o barco voltou para a superfície. Emergiu. Muito bom, cara. É, teve um que eles quiseram testar também de barco, da sucção que o barco gera quando ele afunda. Eles não conseguiram. Ah. O barco não puxou. Eles aproveitaram esse mesmo, né? Pra ver se ele sugava. Puta, eu queria saber disso. Tem um mito que eu conheço que se você der descarga sentado dentro do avião... Eles testaram esse, puxa você. O Rex, um amigo nosso, ele falou que toda vez que ele viaja de avião, ele senta, bota as partes dele pra dentro e puxa a descarga, que é pra dar uma, não acredito, uma chamada. Eles testaram esse logo no início, no primeiro ano da série, o terceiro ou quarto episódio. Eles não conseguiram fazer. Não, né? Porque tem uma lenda, se você der a descarga do avião sentado, a mulher tem, sei lá, desloca o ovário. Meu Deus! Sabe? É, não, teve uma lenda que a história deles foi com uma gorda, minha mãe tinha ficado colada na descarga. Eu tenho pavor de banheiro de avião, cara. Por quê? Porque eu acho que alguma daquelas alavancas não sinalizadas vai te ejetar daquela merda. Você acha que eles jogam xixi no do ar, no avião? Não, no avião não. Seria até divertido, mas eles não jogam. Mas que a balsa que te leva até Paquetá joga no mar, joga. E o joga no trilho. Como é que é? Você tá brincando não. comigo? Não. Joga? Tem, normalmente joga no trilho, joga. Com algumas exceções, mas normalmente joga. Eu era criança, tava indo pra Paquetá, tava apertado com piriri. Aí meu pai me levou no banheiro da porta da balsa, uhum. E quando abriu a tampa, cara, era água passando direto. Meu Deus! Cara, eu não fiz. Eu segurei até baquetar. Não vou pro Rio esse ano. Ah, eu fiquei, meu irmão. Eu era pequeno, eu falei, o tubarão vai comer minha p***. Que horror. Que violência isso, né? Mar passando embaixo. Outros programas bons da Discovery... Temos o Mega Construções, que é muito... Ah, esse é muito que é muito legal, tipo assim, é o modelo de programa boring, né? Mas é interessante, cara, construindo uma ponte. Ah, eu acho maneiro. Não, eu também, acho irado. São 10... É o momento de ouro dos engenheiros, né, cara? Pra que a gente estudou tanto essa coisa chata, né? Pelo menos vamos ter o nosso programa de TV. 10 anos construindo uma ponte, sabe? Cara, muito legal. Apesar de eu gostava mesmo de acidentes aéreos. Ah, meu Deus, não fala isso. Não fala. E daqueles navios afundados. Pois é, não, mas é muito bom. Esse do Mega Construções teve uma ponte que liga a Dinamarca até a Suécia. Olha só. os caras tiveram que criar uma ilha artificial de 9 quilômetros no meio do caminho, sabe? É uma loucura. E... Ah, tu não viu o da ilha do aeroporto de Hong Kong, que o nego fez a ilha pra fazer o aeroporto? Pois é, o negócio do aeroporto lá que tá afundando... É, esse mesmo. Esse que é feito de gibi? A fundação de mangá. Não, cara, o aeroporto vai afundando. Aí eles fizeram já o aeroporto pra ilha sabendo que a ilha vai afundar. Então o aeroporto fica num tipo um macaco. Eles vão subindo o aeroporto de altura pra eles ficarem. Você tá de sacanagem. Isso é impressionante. Eu sei dessa história. Tem... O aeroporto, eles vão. Eles regulam a altura do aeroporto pra ele ficar mais. Pra compensar a ilha tá afundando. O aeroporto tem chapas hidráulicas. Que aumenta o nível no aeroporto inteiro, é isso, né? E tem limite isso, tem. Com certeza, né? Não, é o limite que eles calcularam lá de quanto que a ilha vai afundar, mas é, parece que é por 4 ou 5 anos, um tempo assim, grande. Beleza. Cara, que espetáculo. Isso que é a maravilha da engenharia, muito bom. E aí, bom, os caras estavam construindo essa ponte entre a Suécia e a Dinamarca, e aí eles começaram a cavar o fundo do mar pra, de um lado, pra jogar a terra e criar a fundação da ilha do outro lado. O Greenpeace. Cara, como é que cava assim no fundo do mar? Cara, os caras inventam uma draga gigante que começa a cavar lá e cabem duas minivans na caçamba da draga, sabe? Um negócio assim. Meu Deus. E aí o Greenpeace grita: vocês estão acabando com a fauna marinha? E eles. Fauna marinha. Aí eles criaram a ilha. E aí, cara, eles descobriram que aquele. Durante as escavações. Descobriram uma mina da Segunda Guerra e quase detonou tudo que eles estavam fazendo lá. E aí descobriram que aquela área estava toda minada. Toda minada. E eles tiveram, atrasou tudo, que eles tinham que cavucar para ver se tinha mina, achar as minas, resgatar as minas, trazer para a superfície com o maior cuidado e tal, pra você ver. E aí fizeram a ponte é gigantesca, cara, muito legal, um projeto... Fantástico. E as bases da ponte acabaram virando recifes e criando uma fauna marinha que compensou a destruição e genocídio que eles fizeram anos antes, né? Tem uma obra impressionante. Ah, o Greenpeace que grita por tudo, né, cara? O Greenpeace vai até em São Lourenço? Oi? O Greenpeace vai até em São Lourenço? Fez o que lá? Você não sabe? Foram aí reclamar do Parque das Águas que tá sugando todos os lençóis freáticos de São Lourenço, que a cidade vai afundar em 12 anos, sei lá. Eu espero que afunde e espero não estar aqui. Teve uma obra que eu acho impressionante, cara, que é uma ponte no Japão que em dado momento mergulha pra dentro do mar. Cara. Como assim? Isso é uma montanha russa? Não, cara, isso é uma ponte mesmo, só que seria muito extensa, eu acho. E aí ela vai indo, e aí ela vira um túnel, exatamente. Tem uma ponte assim nos Estados Unidos, que eu acho que é do Maine pra Nova York, ela faz esse túnel pros navios poderem passar pro porto. Mas aí ela tem que mergulhar numa ilha, ela não pode ter um... É, não, eles fizeram uma gente artificial de pedrinha e entra direto no túnel. Ia ser muito mais divertido se ela mergulhasse direto, mas não, é uma ilha. Não é? Tem umas fotos erradas dessa ponte na internet. São pontes fantásticas, modelos de engenharia espetaculares. A do Japão maneira é aquela ponte que eles fizeram, que parece a, que é ponte pense, mas é gigantesca. Tipo aquela de São Francisco, mas é toda prateada. A ponte suspensa. A ponte tem 20 e poucos quilômetros. A ponte de Niterói é uma mega construção. É uma mega construção. A ponte de Niterói é a maior ponte do mundo, da categoria dela, até essa ponte japonesa. A ponte de Niterói, ela foi um dos principais motivos da mega duplicação da nossa dívida externa. São duas coisas que a gente fez que destruiu o Brasil em questão de dívida. Brasília. Foi Brasília, exatamente. E a Ponte Rio-Niterói. A Ponte Rio-Niterói. Ela... Não, pra mais... quê, né, cara? Tem mais pra coisa, quê? Pra ligar o Rio a Niterói, cara. Tem a Transamazônica, que é uma história tão bonita que liga nada no lugar. É verdade. Outra mega construção no meio do nada. A Ponte Rio-Niterói ela é feita de aço, concreto e carne humana. Exatamente. Eu já vi uma entrevista com o cara dizendo que isso é meio lenda, porque se tivesse gente mesmo na fundação dela, ela já tinha ruído. Isso me lembra o Mythbusters, que eles tentaram... Os ossos estragam o concreto. Eles fizeram o Mythbusters que eles tentaram ver se eles poderiam ter enterrado Jimmy Hoffa no concreto. E eles viram que os gases que são gerados na decomposição e criam bolhas gigantes no concreto. E aí fica uma droga, fica tudo oco, né, cara? É realmente. Mas alguém deve ter caído lá, cara, naquelas fundações. Ah, com certeza, um ou outro deve ter, mas aquela história clássica que diz que tem um monte de gente lá não deve ser verdade, não. Deve ter um monte de gente no fundo do mar. Programa muito bom também, mencionar rapidinho do Discovery, é o Sobrevivi, programa novo que é uma mega produção cinematográfica contando histórias verdadeiras de pessoas que passaram por situações de absoluto desespero e quase morte, mas sobreviveram para contar a história. Eu acho que deviam fazer esse programa sobre mim. Mas isso é verdade, você sobre a sua adolescência, né? Sobrevivi. Tem história pra contar, não dá, tem que fazer uma série sobre você. Um dia a gente conta, um pouquinho a gente vai contando. Mas é, tem várias situações. Teve uma mulher que os caras naufragaram de veleiro numa tempestade. Esse é muito punk. Aí o cara abriu. Esse é punk. Aí o cara abriu aquele bote salva-vidas que tem cobertura, comida, cafeteira, sabe? Tem. Sinalizador, tudo que você precisa quando você naufraga. Abriram aquilo e abriram o bote normal. Bote por cair. Aí o bote. O caçamba. O bote de salvamento, obviamente, a primeira coisa que ele fez quando abriu foi voar pra longe. Os caras ficaram no bote lixo. Ficaram 5 dias debaixo do sol e em cima de milhões de tubarões no bote lixo. A mulher com uma infecção gigantesca na perna que tava comendo ela viva, uma das mulheres. E o capitão e o outro cara decidiram, depois de 3 dias, beber água do mar. Do mar, dois inteligentes espertos. Ah, eles, sabe, não aguentaram, foda-se. E aí, obviamente, em 3 horas enlouqueceram completamente. O cara falou assim: ah, eu vou lá buscar meu carro pra lá, comprar comida. Vamos no shopping. No shopping. É. Aí eles: você tá maluco? O cara pulou na água, foi comido pelos tubarões embaixo deles e tal. É muito sinistro. Meu Deus. O outro faz uma idiotice do mesmo nível. Ah, e depois o outro também morreu. Mesma coisa. Pulou na água, também foi comido. Mas aí, cara, esse programa você fica tenso, cara. É muito bem feito, é muito bem escrito, bem produzido. As cenas, as dramatizações, sabe, são muito bem produzidas. Ainda falta aquele sobrevivido, o cara que cortou o braço com cartão de crédito lá no Grand Canyon. Tem que fazer desse cara. O cara disse... Que história é essa? Ele, não sabe? O cara... Não. Que isso? Vocês não conhecem essa história, cara? Essa história é famosíssima. Não. O cara não. Tava escalando lá no Grand Canyon, aí ele botou o braço numa fenda pra se apoiar e a pedra deslocou e prendeu o braço dele. Ah, prendeu o braço dele. E aí ele ficou 5 dias lá pendurado, sem ninguém ver, porque ninguém sabia onde ele tava, e ele tava sozinho. O braço dele já apareceu. E ele falou: bom, eu vou morrer aqui. Aí ele, cara, né... Tem que fazer, parece filme, né, cara? Ou corta o meu braço e sai daqui vivo, ou morro aqui mesmo, pendurado. Mas a história que eu sabia, o cara fez igual o cachorro faria, comeu o braço. Não foi isso não, cara. Ele disse na entrevista, cara, que ele não tem noção da felicidade dele quando ele descobriu uma maneira de quebrar o osso do braço dele. É porque ele ia ter que quebrar o braço primeiro, depois... É. Então ele quebrou... Ah, não foi com cartão de crédito, não. Tipo, foi com canivete suíço. Ah, bom, cara! Eu tô até agora tentando entender como é que ele tinha feito, cara! Não, mas e mesmo assim, cara, canivete suíço é a faquinha de nada, né, cara? Aí... É, mas o canivete é plástico, não, sem não fio. Não fala isso pro MacGyver. O MacGyver conseguia. Não, ele quebrou, ele deslocou. O MacGyver ia conseguir tirar a pedra, né? Com canivete. Ele forçou... Com o cartão de crédito. Ele forçou o braço e quebrou o osso e depois cortou fora com a... Ele falou que não sentiu uma dor. O braço dele devia estar, né, ultra né, gangrenado e tal. Mas ai, aí, que nojo. E aí saiu, se salvou e tá vivo hoje pra contar a história. Deus, cara. Pô, é, sinistro, né, cara? Tem um programa também muito legal no Discovery, pra terminar a série Discovery, que é o Como é Possível. Já viu, Blue Hand? Como não, possível não é nada, não. Explica coisas simples, como funciona uma TV de plasma, que nós já explicamos. Ah, já vi, sim, esse é muito legal, é muito legal. Como... Viu da fábrica de lâmpada e... É um outro de jornal também. Pois é, tem uma da fábrica de tintas de impressora também, que é uma coisa absurda, cara, que as pessoas têm que andar que nem astronautas pra não ter esse contaminação, não vi, não. Porque os buraquinhos são menores que um fio de cabelo, não pode entrar uma sujeira... O que me impressionou foi a fábrica de pneu que eu vi, que tinha assim, dois caras trabalhando na fábrica inteira, tudo robô. Meu Deus, excelente, né, cara? Eu dava, não tinha pessoas na fábrica, o resto é tudo técnico, né, cara? Técnico e robótico atrás dos robôs. O Isaac Asimov, ele escreveu a vida inteira sobre robôs, e um dos caras que mais investiu na robótica nesse ramo industrial era mega fã do Isaac Asimov. E ele falou que o Asimov influenciou, sim, a carreira dele e essa indústria da robótica. E aí ele já era um cara conhecido, o Asimov também, e ele quis chamar o Asimov para ele conhecer uma linha de produção dele toda robotizada, né? E o Asimov falou, não, obrigado, eu não quero destruir a minha fantasia. Que ele não quis ver, cara, que ele ia ver um monte de braços idiotas lá, indo pra cima e pra baixo, né? Ele tava muito além disso. Mas eu acho interessante, apesar de ser bem mais idiota do que a fantasia do Asimov, eu acho interessante como é que os caras fazem a parada. Não, é, tem claro que é, com certeza, é. Né, você diminui a possibilidade de erro, né, absurdamente. Não, eles pensam numa solução e pessoas falam, caramba, é tão simples, você jamais pensaria nisso. Eu sou um assinante da... Fazer um pequeno jabazi? Não. Pô, na minha TV a cabo, recentemente eu ganhei o History Channel, que eu não tinha. Finalmente, e a minha vida, anos... porque não tinha o History Channel, agora tem. E eu... É. Cara, eu estou felicíssimo. History Channel... O melhor canal de hoje, da TV a cabo. É o melhor o quê? Canela de hoje. Melhor canal da TV a cabo. Ele vai repetir isso várias vezes na edição. Ai, muito bom. O History Channel, cara, não dá pra tirar do History. Sempre que você põe no History Channel, parece uma coisa interessante. Muito bom. Menos aquele Em Busca da Verdade, que eu nunca vi. Tem um cara que se perfaz de Indiana Jones, já viu? Cara, é interessante, porque ele é arqueólogo mesmo, e eu já vi ele mergulhando no especial naqueles cenotes que tem no México, aqueles poços cheios d'água que dão no mar. Sim. Ele mergulhou no cenote e foi por baixo d'água até o mar, um outro mergulhador mexicano. Ah, que beleza. E é maneiro, por baixo do cara é maluco. Ele seria o que o Indiana Jones seria na vida real, né, cara? É. Teria um programa de televisão e falaria, isso é inacreditável, veja. Cara, o Indiana Jones na vida real ia trabalhar pro Richard Channel ou pro National Geographic. Exatamente. Mas ele mesmo, ele bota o chapéu de Indiana Jones e a jaquetinha. Ele se perfaz de Indiana Jones, cara. Eu sei que a senhora Jovem Nerd viu pelo menos um programa interessante, que ele veio no Brasil, na Floresta Amazônica. E eu vi a chamada desse, eu não vi ainda. E ele tava em busca de sinais de civilizações precedentes aos índios. E eles acharam... Ele tava procurando o Eldorado. Pois é, basicamente. Mas ele achou diversos vestígios, ele inclusive na ilha de Marajó, ele descobriu uma coisa chamada Terra Preta, que é uma terra, cara, que eles acham que era uma terra preparada por uma civilização antiquíssima. É o solo mais fértil do mundo e ninguém consegue reproduzir essa terra. Só tem lá, tem lá na ilha de Marajó, eram os deuses astronautas. É a prova dos aliens. É, eram os predadores. E é impressionante. Então isso realmente é interessante. Mas eu sempre olho pra aquele cara se perfazendo de Indiana Jones. Eu, cara, não como assim, cara? Ah, mas é maneiro. Eu vi esse programa dele, vi um outro também, que eu não lembro mais o que era. Mas eu acho interessante. Tem programas legais como Da Tática Prática. É, isso é muito legal. Né, que fala sobre maravilhas militares, tudo, né? Que tudo que foi passado de tecnologia militar, pra que é utilizado civil. Hoje pro uso civil. É. Exatamente. Tem algum exemplo? Lembra de alguma coisa? Ah, não. Ah, que forno ótimo! Forno de micro-ondas. Forno não, mas a história do micro-ondas não é bem o forno de micro-ondas. É o Projeto Filadélfia, né? Não, o cara tá fazendo um teste. Micro-ondas é usado pra fazer radar. Isso, exatamente. Tá fazendo um teste no radar com uma barra de chocolate no bolso. E o chocolate derreteu... O chocolate derreteu inteiro. Que aí ele se tocou gay, o chocolate derrete. A história que eu conheço não é essa, não. A história é que tinha um cara que trabalhava lá, e aí um dia ele virou um filé assado. Ele tava em frente à antena. Não, isso não rola, eles sabem. Cara, um barco normal de militar, o radar Doppler dele, que é o radar de tempo, se tiver um passarinho pousado no radar, o passarinho morre na hora. Uhum. Um pulso do radar. Uhum. Diz os caras, se você olhar pra antena do radar, foi ele ligado, você fica cego. Que isso? É mesmo? É. Que beleza. Então, quer dizer, o cara morreu estilo Madame Curie? Não, porque ele fica cozido por dentro, ele morre igual o gato no microondas. Que Madame Curie, né? Ai, que ótimo essa... Esse pedaço de matéria, o urânio, ele faz manchas nas minhas fotografias. Morri. É rádio. Tadinha, né? Ela e o marido morreram. Só que, na verdade, ela não morreu tão mal assim, não. Porque ela morreu de... Ela morreu de leucemia. Mas ela estava contaminadíssima. Tava, mas foi por isso que ela morreu de leucemia. Radiação causou leucemia. E o marido dela morreu de pato pra carruagem, se não me engano. Não, o marido morreu radiação também, não, cara. Não foi radiação mesmo, morreu de pato pra carruagem. Tem certeza? Quase absoluta. Máquina do tempo? É. Atropelado por uma carruagem. Cara, que morte, filha da puta, né, cara? Tanto que ele morreu antes dela e quando eles ganharam o Nobel, ela ganhou o Nobel só o nome dele, não sei o que, mas ele já tava morto, ele tinha morrido já uns anos antes. Que isso, Nobel? Não tinha Nobel na época dela. Ela ganhou. Ela não é século XIX? Cara, o prêmio Nobel é de 1850 e... É verdade, peraí. Dinamite. Ela foi um dos primeiros. Peraí, o Nobel quem criou foi o dinamite, né? Foi o cara que fez a dinamite, mas ele criou o prêmio antes de inventar a dinamite, se não me engano. Mas isso foi... Ele criou o prêmio em homenagem ao irmão dele que morreu numa explosão no laboratório deles lá. Pô, tá vendo? Não virou Flash? Porque ele fazia nitroglicerina, eles estavam fazendo uma experiência com nitroglicerina e a enfermeira do laboratório sumiu com o irmão dele junto. Ah, entendi. Aí isso deu a ideia pra gente fazer um explosivo mais seguro, ele fez dinamite e criou... Isso é século XIX, eu tava achando que isso era tudo século XX, é lógico. Não, né? Isso é tudo 1840 e pouco, 1850 e pouco. Mas ela ganhou o Nobel em vida, então. Ela ganhou o Nobel em vida. Eu me lembro, ela ganhou em vida. Mas o marido não, o marido tava morto. Não é canelado. Ó, canelado ou não? Ganhou mesmo ou não ganhou? Acho que sim, né? Tem que conferir no site, porque eu também não tenho cara de site, não. Mas acho que sim. Muito bom. Desafiando Las Vegas. Esse é muito divertido. Eu já vi chamar nesse programa, mas não vi ainda. O que que tem de divertido nesse programa? Pô, cara, os caras que descobriram maneiras de enganar os grandes cassinos de Las Vegas, cara. Eles são perseguidos até a morte. Não mostram as caras. Contando carta. Tinha um grupo lá do MIT, que eles eram um grupo, eles tinham regras, eles tinham tipo uma bíblia deles. E eles dividiam os lucros, tinha um líder deles que não mostra cara e tal. Esse grupo de MIT é lendário. Mas eles não Mas o interessante é que eles não trapaceavam, cara. Eles sabiam contar cartas, eles sabiam todos os esquemas matemáticos. Eles faziam análise matemática. Exatamente, eles faziam análise. E isso é uma coisa que eu não entendi, eu parei de ver. Mas o cara tava explicando que o cara fazia análise matemática da roleta, cara. Isso é impossível, cara. Mas eu não sei como eles... Não, porque a roleta, por causa do jeito que ela é feita, ela não é aleatória. Pô, não é aleatória. É, porque ela só seria aleatória se você não tivesse resistência, se não tivesse resistência do ar. É, quando o cara liga o eletroímã embaixo da roleta também. Tá? Mais ou menos por aí. É, mas é interessante. É impossível ser totalmente aleatória por causa dos fatores externos. Como é que os caras conseguem calcular, eu não sei, mas deve ser por aí. Azaghal quer falar rapidinho do American Shoppers? Ah, cara, eu tô de saco cheio desse Nerdcast. Ah, você é ridículo. O American Shopper é legal, você vê os caras construírem motos do nada e tal, sabe? É interessante o programa, eu gosto, assisto sempre. Não é do nada, eles compram lá um monte de peça. Eles compram peça de monta. Eles montam. Não, amigo, hoje em dia... Eles têm máquinas que cortam ferro, aço, hoje em dia eles chapa. Têm, pois é. Eles fazem tudo hoje em dia. Depois que inventar cortador de eles não fazem o motor, mas eles fazem tanque, roda, quadro. Eu já vi o Paul Sinner, o Brutamonte, lá dar um esporro fenomenal no cara porque ele fez uma peça que eles podiam ter comprado no catálogo. Eu não acredito que você gastou tantas horas de trabalho, seu desgraçado, vai queimar no inferno. Aqui o catálogo, essa peça aqui e tal. Quer dizer, ainda existe... Eles customizam motos, na verdade. Né? É. Eles não criam motos, eles pegam mais ou menos a base da moto e criam um design customizado pra você ter a sua moto única. Mas isso de inteligente não tem nada, né? Mas é interessante, eles estão construindo algo. Então a gente tá errado no tempo. Não? Nós estamos falando de programas interessantes. O cara que morreu, o australiano. O Steve Irwin. Caçador de cocô. Aquele cara é maluco, cara. Quem pegou esse era o cara que dá nervoso. Esse era o cara que chega assim: vamos lá, eu vou abrir a boca desse crocodilo e enfiar a cabeça só pra ver o que acontece. Come on! Eu vi um problema com ele. Fala. Que ele entrou, era uma caverna com três crocodilos, assim, no meio do rio, num parque na África. Uh-huh. E ele tava lá visitando o parque. Uh-huh. Eles tinham que tirar o crocodilo de dentro da caverna. E simplesmente se enfiou na caverna pra tirar o crocodilo. Ah, vem cá, já caiu. Deus do pô, o cara é maluco, coitado. Não, teve um que foi mostrado até depois da morte dele, ele brincando com o filho dele no colo, bebê, indo pra cima do crocodilo. Cara, o crocodilo. Que louco, cara. Ele e Michael Jackson. Meu Deus, cara. Mas é, Steve Irwin acabou tendo um destino. E, coitado, teve uma morte tão idiota. Pois é, né? Cara, eu fico imaginando como assim o sentimento dele na hora que ele morreu. Ele tava lá mergulhando com a sua roupa caqui. Sua roupa caqui. Não? Chapéu. Que... Ele mergulhava, mas ele estava sempre com aquela bermudinha, aquela camisa aberta até o umbigo. E aí, chapéu. Ele parece que ele pisou na raia, não é isso? Ela tava ele tava nadando por cima da... Ela tava enterrada na areia e tava nadando por cima dela. Isso, e aí ela se assustou e mandou aquela... Mandou aquele ferrão, aquela lança. Cara, eu não sabia que existia esse poder de perfuração. 20 centímetros. Eu também não achava que furava tanto, não. Cara, é uma lança. E aí, cara, eu fico imaginando que ele deve ter... A parada deve ter entrado, ele deve ter feito assim... Tá que pariu! Sabe, porque... Na filmagem, pelo menos que foi informada, é que o cara filmou ele levar a estocada e puxar o ferrão pra fora. É. Ele tirou o ferrão do peito. Ele tirou o ferrão do peito e já era. O coração dele tava furado. Que azar, cara. Que coisa, né, cara? É uma coisa... É um tão imbecil, coitado. Mas faz parte, né? Ayrton Senna também. Foi morrer na profissão, pelo menos, é interessante, de alguma forma. Não é interessante morrer, né? Mas... Você quer morrer o quê? Sentado em frente ao computador fazendo Jovem Nerd, é isso? Deus me livre. Ai, ai. Eu tô lembrando da minha época que eu acordava na hora da banheira do Gugu. Ficava inteligente por 10 minutos e voltava a dormir. Meu Deus. E chegamos a uma conclusão, né, cara? Se você quer alguma coisa inteligente, vai estudar ou ler um livro, cara, porque na televisão só tem coisa interessante, cara. Inteligente não tem nada.